storm, earth, and fire. Heed my call. E vamos começar mais um Download News sem o Fred, porque ninguém gosta dele, afinal de contas. A gente só finge para suprir a ausência do Fred. Hoje estamos aqui com o Thiago, há muito sumido. Seja bem-vindo. Eu? Oi, tudo bem? O Fernando, aí sempre. E a Nath, que também está se tornando uma presença constante em nossos Download News. É, sempre falta alguém, né? Tá buraco do Download. Como nós não temos mais lançamentos da semana, vale apenas lembrar que essa é uma boa semana para o lançamento de jogos. Se você estiver na espera de algum desses jogos, por exemplo, The Saboteur, Silent Hill Shattered Memories, o Zelda Spirit Tracks. Olha só, bons jogos aí, né, para você. Confira a lista completa de lançamentos no post do Download News. Vamos lá para as nossas notícias da semana. Eu gostaria de começar falando de mais um lançamento, né, aí que eu não sei exatamente se já tem uma data para sair no ocidente, provavelmente sim, eu estou informado. O nosso querido Bayonetta, cada vez mais mexendo com a cabeça das pessoas, algumas vezes pela sua protagonista, algumas vezes por receber 40 alfabetos. Mexendo com as cabeças das pessoas. É, eu gostaria de pensar em apenas uma no momento, mas... é inevitável. Mas o Bayonetta, ele foi avaliado pela Edge, cara. Porque assim, a Famitsu, né, ela tinha toda aquela fama e hoje dá 40-40 e tal. A Famitsu, ela tinha um respeito antigamente, mas aí depois ela, sabe, jogou tudo pra cima e falou: ah, vamos dar 40-40 pra qualquer coisa que a gente ache que merece, né, pagar. Exato. Pra gente. Exato, né, jogos japoneses, qualquer coisa japonesa que tenha um certo destaque aí, ela tá dando 10. Ah, então quando o jogo tinha 40-40 Famitsu, ficava sempre agora, a partir de agora, tá aquela dúvida: ah, será que o jogo é bom assim ou ele tirou só porque eles estão puxando o saco? Pois é, porque realmente, pra mim, pelo menos, cara, não tem mais credibilidade nenhuma. Aí, tipo assim, quando saiu, eu lembro muito bem que eu disse isso, tipo, se Game Informer ou Edge deram uma nota boa, aí sim eu vou poder botar fé em Bayonetta. E agora eu me vejo obrigado a comprar esse modo de jogo, porque a revista Edge, né, uma das mais conceituadas e fiáveis revistas, mídias impressas que hoje no mundo, também deu a porcaria da nota máxima para o Bayonetta. Isso me assusta muito. Caramba, eu avisei desde o começo que esse jogo ia ser foda. Toma essa. É, eu passei por muitas fases, sabe? Tipo, eu vi Bayonetta a primeira vez assim, achei, cara, o jogo ia ser foda. Aí mostraram uns vídeos dele e eu achei isso absurdamente sexualizado. E eu pensei, o jogo tão sexualizado, está apelando disso porque não tem nada a oferecer. Aí que tá, quando eu comecei a ver, eu pensei que ia ser, pô, que jogo muito sexualizado, mas quando eu vi a gameplay, eu achava o gameplay muito foda. Pensei, pô, apesar de ter, né, toda essa parte de, ah, olha só que mulher gostosa. Pois é. Tem uma capacidade muito foda, e eu pensei nisso desde o começo, nesse primeiro vídeo de gameplay, quando não tinha nem fundo, cara, era só mostrando os combos. Por que que eles não focam o marketing do jogo na jogabilidade, sabe, em outras coisas? Não, fica focando na bunda. Né? Ah, mas é que assim, né, de ponto de vista marqueteiro, o que vende mais uma boa jogabilidade é o bunda. Bunda, né, então... É mais comum você achar boa jogabilidade do que tudo. Ah, mas que bom que o jogo é decente, então, né? Ou indecente. Decente no... falando da jogabilidade, etc. Pra quem... saiu um demo agora, né? Pelo menos na live. Não é o estilo de jogo que eu gosto, mas pareceu bem legal. Né? Pois é, um quote da Edge aqui: é um belo e gracioso jogo de luta, né? De ação. Com muita imaginação e que dá uma piscadinha antes de bater no Dante, no Kratos e qualquer outro herói desse tipo de jogo e mandá-los de volta para a prancha de design, né? De criação. Será que isso também deixa... desenho do Kratos sorrindo, ele não tava... olhando a bunda dela. Ele tava antes dele levar um chute na cara, na verdade. Ele tava feliz, pra ser. Cara, mas eu fico muito feliz, pessoal. Muito feliz mesmo, porque eu tava levando o pé no jogo desde o começo, assim, achava desde a habilidade no foda, a história sempre assim, parece ser legalzinho. Ele usa muito magia ali no meio, várias coisas. Cara, ele vê ela transformando e o bicho, assim. É, e parece criatividade ou insanidade japonesa solta, né, cara? Sem coleira nenhuma. Então, é uma coisa bem maluca mesmo. Tem várias formas, você derrota alguns bosses, você consegue pegar a arma dele, a arma que é, sei lá, o triplo do tamanho dela, é bem bacana. Tem os revólver na perna dela, no calcanhar. Desde o tempo do Devil May Cry 3 eu tô esperando um hack and slash foda assim pra jogar, cara, que não tem. Tem o 4 é muito bom, só que com a jogabilidade muito esticada. Então, assim, o Bayonetta promete ser o Devil May Cry 3 sem o Dante. Não, que é muito bom, digo de passagem. vamos lá então, próxima notícia aí, Fernando. Então, próxima notícia aqui é pra todos vocês que lembram, né, que nós fizemos um cast sobre ele, o rei, o mito. Nosso querido MJ, né, o Michael Jackson. Nós falamos sobre o boato, né, que rolava muito tempo atrás de que Michael Jackson tinha feito a trilha sonora de Sonic 3. Como a gente sabe, né, cara, é só a gente falar sobre alguma coisa no cast que ou ela é confirmada ou ela é desfeita. E então saiu a semana que realmente Michael Jackson compôs as músicas de Sonic 3. Cara, mas por que deixar pra falar isso depois que o cara morre? Parece que ele mesmo não queria, né, ter o nome dele envolvido com isso. Ele fez as músicas do Sonic 3, só que quando ele foi ver o resultado, ele não gostou muito, exatamente porque era um videogame, né, então ele não tinha capacidade de reproduzir som. Sabe o que eu achei engraçado? Que eu tava falando com o Fernando, ele deve ter chegado lá no estúdio da SEGA e pensado assim, caralho, velho, que bando de noob, né, velho, eu vou mostrar pra esses caras como é que faz música. Tipo, ele deve ter achado que os caras faziam música e pipipipi, porque eles eram burros, né, velho. Realmente, ele contribuiu, né, pra fazer as músicas, tanto que todas aquelas relações que tinha entre algumas músicas do Sonic e algumas músicas dele. É, eu acho bizarro ele ter reaproveitado as ideias que ele usou no Sonic depois, ah, né? Tipo, ele falou, ninguém vai reconhecer mesmo, se dane. Não, ele provavelmente fez um Sonic e viu que não ficou bom assim pra ele, né? Ele falou que, o tom não tá legal, o poder, né, do videogame não é o suficiente pra poder representar uma música, mas ele deve ter pensado, mas se eu compôs as músicas, eu gostei das músicas compostas, então eu vou usar elas, já que, né, é de minha autoria. Ele podia ter, sei lá, gravado um CD especial Sonic, né? Faz bem sentido, porque pelo filme dele, documentário, o cara parecia bem exigente, assim, da coisa que ele tava fazendo, pô. Até porque as músicas dele são muito boas, assim, não é à toa, né, cara? Ele tem todo um trabalho. O que não faz sentido é que criancinhas gostam de videogame, elas iam gostar de saber que ele compôs sobre o Sonic, então... Ah, então, mas na época, né? Se bem que foi na época, meio que na época, mas toda caiu. Mas de toda forma, o que é bem, bem triste, né? Você achar que ele achou que a trilha não estava à altura, porque a trilha de Sonic 3 é foda pra cacita. Eu acho que provavelmente ele não deveria ter muito conhecimento na época pra poder, sabe, comparar o que ele fez ali com outras músicas, outros sonoros de jogos que já tinha, porque, cara, foi um bom trabalho. Coitado, tipo, ele compôs tudo, sei lá, usando um violão, uma guitarra, e vai escutar no videogame, pipipipipipi, deve ter trouxado, né? É deprimente, né, cara? Nem só de músicas, o Michael Jackson está inserido ali no Sonic, né? Também é talvez influenciado por divulgação que o Michael Jackson realmente estava relacionado com a trilha sonora de Sonic. Essa semana também, o designer do personagem de Sonic, o Naoto Oshima, o Gama Sutra fez uma entrevista com ele perguntando o porquê os sapatos do Sonic, né, ser vermelho, assim, uma cor tanto nada a ver com o portscreen azul, vamos dizer. E com meia branca, né? Ele disse que o tênis vermelho foi inspirado na capa do CD do Michael Jackson, Bad. Olha só. Tá. Que a capa é fundo branco com ele vestido de preto e tá escrito só o título do CD, Bad, de vermelho. E deu tipo, um destaque assim, enorme. Aí ele falou que inspirado nesse destaque, nesse contraste entre todo o fundo branco e o vermelho assim, jogar na sua cara. E ele pensou em fazer o sapato do Sonic vermelho pra também dar esse contraste aqui. Cara, o sapato do Sonic e velocidade é o que mais você vê ali, né? Ah, mas será que foi isso mesmo? Será que ele já não tinha feito? Ele falou, agora que o Michael Jackson morreu... Eu acho que assim, olha só, eu odeio esses caras por terem desfeito toda a nossa polêmica e mistério que nós despejamos, nosso cast sobre Michael Jackson e tal, pô, deu uma discussão divertida e tal. Eles acabaram com isso, sim. Então eu estou aqui para lançar um outro mistério, polêmica, boato, de que na verdade Michael Jackson era o Sonic. Mas o que vocês vão pensar, os jogos de Sonic eram bons quando Michael Jackson estava no topo. Olha aí, cara, olha só. Depois de Sonic 3, teve um jogo muito bom de Sonic? Quer dizer, tirando os malucos que gostam de Sonic Adventure, né? Será que teve? Não teve, tá bom? Não teve, ok. Então, vai lá, Thiago, próxima notícia. Então, André, a próxima notícia aqui diz respeito aos futuros donos de Xbox, que pretendem comprar um Xbox agora, nas férias. Como foi muito bem discutido no nosso canal ao vivo, né, sobre a guerra dos consoles. Foi publicado no site da GameSpot da UK, que foi um artigo publicado que teve pouco alarde, assim, ele foi publicado em setembro e nem teve notícias sobre ele. Exatamente um ano depois do lançamento da placa Jasper. Exato. Né? Como vocês falaram, né, tem que ter um tempo aí pra avaliar se realmente teve melhor ou não, e diz respeito exatamente à placa Jasper. E nesse artigo que saiu na GameSpot, dizem que foi feita uma pesquisa pela companhia Square Trade, que mostrou que menos de 4% dos novos Xbox 360 vendidos com a placa Jasper apresentaram, né, as temidas 3 luzes vermelhas da morte, ou sei lá quantas luzes são para, né? Eu não sei exatamente, que nem o Pablo tá dizendo, não sei se isso diz respeito ao erro antigo ou se também diz respeito ao novo, né, que parece que tem um outro agora. Eu acho agora. Que é menos de 4% de falhas, assim, entendeu? De modo geral. E o artigo diz que, obviamente, isso se deve amplamente à nova placa, a placa Jasper, que ela reduz bastante o aquecimento do console e o consumo de energia também. Isso seria muito bom, né, cara? Então, assim, se você tiver... Se a única coisa que estivesse te impedindo de comprar um 360 fosse realmente o medo da Thread Light, se não o medo de ser banido da live, né? Então, provavelmente, seus problemas estão resolvidos, né? Seus problemas se acabaram. Mas ele questiona por que que não teve tanto alarde essa pesquisa, né? Porque isso aí seria um carro-chefe forte pra Microsoft vender bastante console agora no período de Natal, né? Que vende bastante. E ele fala que a pesquisa, ela não pode ser considerada definitiva, né? Assim, a gente não pode afirmar que menos de 4% vai dar erro, porque a pesquisa, eles pegaram 500 novos consoles com essa placa e fizeram a tal pesquisa, entendeu? Então, sim, a amostra foi muito pequena. A margem de erro pode ser bem grande, né? Exatamente, e, sim, mas, né, tem aquele lado, são números já favoráveis, né, que... Assim, eu duvido muito que a margem de erro possa ser tão grande pra, sei lá, de 5 a 50%, sacou? Porque antigamente era, sei lá, 50% ou mais que dava um problema. De qualquer maneira, já é, assim, números muito favoráveis pra quem ainda tá pensando, tá na dúvida se vale a pena ou não comprar um Xbox. E é um bom cenário, assim, pra... Eu acho que agora é uma hora boa. Se você quiser entrar na nova geração e entrar com o console da Microsoft, eu acho que é uma hora ideal, assim, pra você investir num novo console com a placa Jasper. Então, próxima notícia, Nath. Então, minha próxima notícia é que a EA confirmou oficialmente que Dead Space 2 está em produção. Puta que pariu, cara. Muito foda. Eu ainda tenho que reunir coragem pra jogar um. Na verdade, o Fernando aqui. Mais um jogo pra jogar em conferência de Skype com o Rick. E mais um jogo. No modo Easy? Modo Easy não, o vale. O Rick, porra. No Easy. Coisa, né, Knick? Se você ouviu o nosso cast de Dead Space, a gente especulou bastante lá sobre a continuação do jogo, né? Tem muito o que continuar aí. Tem que ver como que eles vão expandir em cima da ideia original, né? Eles vão adicionar novas armas e que vai continuar exatamente de onde parou, né? Com o Isaac, né? Exatamente. Assim, que nem a gente falou no cast de Dead Space, assim, não é spoiler, mas o jogo inteiro se faz dentro de uma estação espacial, né? E um dos medos que eu tenho é, sei lá, eles inventarem que eles vão pra outra estação espacial, só pra duplicar a experiência de estar sozinho na estação espacial de novo. E se eles não fizerem isso, eu tenho medo de o que eles vão fazerem para dar todo o clima de claustrofobia e de, enfim, isolamento, que foi um dos pontos fortes do Dead Space original. Aqueles medos normais, né, de qualquer continuação. Por exemplo, agora o Bioshock 2, eu tenho medo de como eles vão fazer a gente usar o primeiro pé. Mas por exemplo, o Bioshock 2 pelo menos ainda é no mesmo lugar, né, ainda é em Rapture. Pelo que o artigo diz, agora o Isaac parece que vai ter mais controle sobre as coisas que estarão acontecendo, assim. E vai se ampliar a infecção, vai, né? Vai, exatamente. E eles não deram tantos detalhes da história, mas eles falaram que vai ter muito plot twist, mas muito mesmo. E que vai ter, tipo, monstros mil vezes piores, assim, de nojento e dá medo do que o... Cara, eu já tenho medo sem jogar o jogo. Jogando, eu acho que eu vou cara, me cagar. Cara, quando eu joguei o primeiro jogo, o primeiro que eu só jogava de manhã. Era não conseguia jogar de noite. E eu tava andando, assim, aí do nada eu começava a me sentir mal, eu pausava o jogo e fingia que não era comigo, sabe? Começava a olhar pros lados, assim. Essa foi uma ótima notícia, né, que a EA deu. E, cara, um dos artistas de iluminação da DICE, ele divulgou que tá trabalhando em dois projetos. Battlefield 3 e... Mirror's Edge 2. Uhul! essa foi uma ótima, essa foi uma ótima notícia, já que, tipo, a EA tava pensando em cancelar. Ela cancelou, na verdade, mais de 10 projetos porque ela tava sem dinheiro. A gente falou até no Download News atrasado. Sim, fechou alguns estúdios, reduziu outros e tal. Atualmente, Dead Space e Mirror's Edge são as duas únicas, enquanto o Dance Inferno não lança, pelo menos, são as duas únicas franquias da EA que eu realmente dou a mínima. Então, é muito boa mesmo, sabe? A parte preocupante que era que o CEO da EA, ele já tinha dito em fevereiro, né, que ele não tinha muito interesse em continuar a franquia porque não deu tanto dinheiro, não vendeu tão bem. Mas podemos ficar felizes, vai sair Mirror's Edge 2. Cara, pra quem tem medo do jogo em console, assim, eu joguei no Xbox e posso garantir que, claro, no início tem um curso de aprendizado ali pra você pegar... pra se adaptar ao FPS, né, no... Isso, mas cara, dá pra jogar tranquilamente, ou fica muito intuitivo depois, assim, os botões pra você pular, agachar, fica muito tranquilo de jogar. O N0 comentou aqui na nossa notícia, né, do Mirror's Edge 2, o seguinte: nossa, todo mundo disse que o primeiro foi ruim, é verdade? Pois eu estou pensando em comprar, já que o pessoal fala mal e eu sempre gosto dos trash games, tipo assim, o pessoal falou mal, você tá querendo comprar, enfim. Afinal, eu sempre gostei de FPS e vou ver se um FP me agrada. E sobre o Mirror's Edge 2, com todo esse hype aí no Dante's Inferno, é só termos um pouco de faith na EA. Haha. Mas cara, quem te disse que o jogo é ruim? Meu pois Deus. É, que é ruim, nunca vou falar, mas realmente, tipo assim, na verdade não é considerado um jogo excelente, sabe? Você vê em review, você vê o pessoal fazendo, tipo, retrospecto, ah, teve Mirror's Edge, foi um jogo bem criativo, né? Podia ter sido melhor, né? Caralho, cara, Mirror's Edge é muito foda. Eu acho que o pessoal reclama muito porque é mimimi, tentativa e erro, eu morro muito, arma. Ah, cara, é melhor do que ter uma pessoa pra segurar sua mão quando você cai, sabe? Sinceramente. Pois é, parece até que o cara tá querendo um jogo casual. É. Outra coisa, não é uma tentativa e erro do tipo, ah, você morre, game over. E os checkpoints são espalhados o suficiente pra ele não ser tão frustrante, né? Então é um jogo bem complicado. Então, a minha próxima notícia aqui é sobre mais um anúncio da EA, né? Da EA hoje. Olha, a EA pra quem tava fechando estúdio, mas, né? Tá anunciando até bastante coisa, mas um anúncio de um boato, né, que já tinha rolado por aí, e que foi apenas confirmado na semana passada, de que a série Medal of Honor, exemplo do Modern Warfare, né, Call of Duty, está indo para o âmbito das guerras modernas, né? Uhum. E, né, porque afinal de contas é isso que tá trazendo lucros, né? Agora tá tudo indo pra guerra moderna. É, o Metal Gear foi, aquele Arm of Two foi, o Call of Duty foi, agora o Medal of Honor também indo, né? E tá tudo sendo muito bem sucedido, então por que não? Né? Afinal de contas, ninguém aguenta mais Segunda Guerra. Segunda Guerra. Por que não chupar da mesma fonte, né? Claro, né? A diferença, o interessante do Medal of Honor é que, ao contrário de todos esses jogos, né, que retratam guerras modernas, é que o Medal of Honor vai retratar uma guerra moderna real, né? Ele vai se passar nos conflitos lá do Afeganistão e tudo. E ele promete ser uma parada mais realista e menos filme de ação que o Modern Warfare. O que pode ser o suficiente já pra fazer ele não ser tão chupação, né? É. Já vi censura, já vi essa papagaiada toda, cara. Nossa. Eu não sei, cara, porque a EA ultimamente ela tá, sabe, chutando balde. Eu posso... Isso tem um nome, cara. Dante's Inferno. Né? Ah, ele só chegou no fim do dia e fala Brinks, era tudo. Sabe o que vai ser? Sabe o que vai ser o Medal of Honor em guerra real e polêmica? Vai ser um viral, né, cara? Né, com certeza. Isso que eu ia falar. Mas eu acho que é boa notícia, cara. Acho que... É um caminho natural, assim, chega de guerra antiga. Até saturarem a guerra moderna também, né? É, aí vai ser guerra futurista, sei lá, ou guerra na lua. É interessante notar que o primeiro Modern Warfare, o Allied Assault lá, foi um jogo desenvolvido com ninguém mais ninguém menos que a Infinity Ward, que mais tarde saiu da franquia Medal of Honor e criou a franquia Call of Duty na empresa rival da EA, que é Activision, que é o grande rival da série Medal of Honor, que nunca conseguiu superar Call of Duty desde então, né? Vamos ver se eles vão ter capacidade. O interessante desse Medal of Honor novo, que só se chama Medal of Honor, não é Medal of Honor Modern Warfare, nem nada, tipo, é que o modo online dele, cara, está sendo desenvolvido, voltando mais uma vez na notícia de Mirror's Edge, pela DICE. Olha só. Que é responsável por Battlefield e que provavelmente vai ser a empresa mais sobrecarregada de 2010, porque vai estar trabalhando em Medal of Honor, Mirror's Edge 2 e Battlefield 3, né, ao mesmo tempo, vamos ver como é que isso vai dar. Cara, sabe o que pode ser? Eles poderiam fazer um Mirror's Edge of Honor, seria um... É um jogo de parkour na guerra moderna. Então vai lá, Fernando, próxima notícia aí. Então, a próxima notícia aqui, né, é o Cliff Bleszinski, né, o diretor de design do Gears of War, ele foi recentemente, né, nessa semana, ele falou na Kotaku Radio, né, que é o programa de... É o podcast da Kotaku. É o podcast, aham. que ele desmentiu o boato de que Gears of War, a grande franquia da Xbox, é o tão mega foda franquia. Mega foda, que né, os caixistas falam, enchem o peito de orgulho sempre falar dele. Sim. Eu encho o peito de orgulho e falo. Exatamente. Então, e ele desmentiu o boato que a franquia estaria indo pro PS3, né? Que surgiu por aí nos fóruns mais obscuros. É que nem o boato do Metal Gear no Xbox, que, tipo, pode acontecer, nada impede que aconteça, mas a cada vez mais que o tempo passa, parece menos provável, né? Nessa geração, porque, pelo menos, né? São franquias de empresas que não têm contrato de exclusividade, né? Então poderiam muito bem levar sua franquia para outro console. É estranho porque, assim, o Gears está tão associado já ao 360 que a gente já vê como um jogo do Xbox, mas não é, né, velho? Porque é da Epic Games. Pois é, da Epic, e se você for ver o Unreal, que também foi o jogo da Epic anterior ao Gears, que lançou a engine deles, né? Saiu pro PS3, então eles realmente não têm esse contrato de exclusividade. Ah, mas eu acho que essa semana aí poderia falar do Metal Gear, né? Metal Gear tá tão associado com a Sony, os consoles da Sony, que parece que é uma exclusividade, mas não é. Exatamente. Mas então o que ele disse é que sim, não está indo, mas tipo, ele também não disse que é impossível que vá, entendeu? Porque realmente não é, tá? É, ele falou que não tem planos, isso quer dizer, nós estamos esperando uma proposta, né, como dinheiro pra ir. Por favor, dêem mais dinheiro do que a Microsoft tá dando. É. O cara disse que ainda que ele acha até mais fácil que o Metal Gear vá primeiro pro Xbox que o Gears vá primeiro pro PS3. E eu também acho mais provável. É, mas como nós já sabemos, né? Como nós já sabemos, Metal Gear Solid Rising está indo para o Xbox. Verdade. É, já é a porta, né? A porta se abriu já. É. Então, ele fez de bobo. Ah, mais fácil Metal Gear ir pro Xbox do que... É, já foi, né? Óbvio. Já foi. Então, ups, então agora a gente pode ir também. Né? Aquele nerdinho lá, que eu não sei o nome dele, já apareceu na conferência da Microsoft. Então, não foi nenhuma novidade. O nerdinho, no caso, é o Kojima, Thiago? Exatamente. Ah, tá. O nerdinho mesmo. Então, essa foi a nossa última notícia da semana. E vamos pra nossa parte de polêmicas, discussões, né? Acho que eu não cheguei a ver se esse tempo foi sugerido, mas não tinha como a gente fugir dele. Essa semana a gente recebeu vários e-mails avisando a gente dessa notícia, a gente tinha visto ela também. Projeto de lei, né, do amável e afável senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia. E não votem nele. Não votem nele. Se ele tem barba, se ele aparecer... Qualquer pessoa de barba que aparecer no eleitoral, por garantia, não vota. Corrige, aperta a tecla laranja de corrige. Ele tem um projeto de lei que proíbe, que torna crime distribuir, fabricar ou importar, ou parece que até é possuir, né, cara? Passar perto, né? Olhar para, conhecer alguém, né? Estar num raio de 10 metros. Exatamente. Jogos de videogame ofensivos, aí, abre aspas, aos costumes e às tradições dos povos, aos seus cultos, credos, religiões e símbolos. Ou seja, desisto de jogar, sei lá, tudo. Tudo. De jogar Cooking Mama, porque Cooking Mama você cozinha porco, e porco na tradição judaica não pode. Você cozinha vaca que não pode na Índia, né? Precisa de jogar Mario, porque Mario é um preconceito para todos os italianos, são baixinhos, gordinhos. E encanadores. Uma alusão a alucinógenos, né, cara? Exatamente, uso de droga. E é interessante que a parte desse conceito, né, de querer poupar as pessoas, né, de todas as religiões, credos, cultos, símbolos, que querer poupar as pessoas, tipo assim, isso se fosse estender aos demais veículos de mídia e de expressões, a gente teria que, não ter absolutamente mais nada, né, porque, por exemplo, sei lá, eu estou assistindo mais você e aparência de uma parada que tem ainda cebola ofende meu crédito de que cebola é muito ruim. Uma censura, né, cara? Cara, isso é censura, em primeiro lugar, isso é censura. Em segundo lugar, a liberdade de crença, cara, não tem como ele defender todas as crenças. Se fosse assim, não ia poder ter crença nenhuma, porque cada uma infringe a outra, sabe? Não, 8 horas da noite na novela tem mulher de biquíni, de calcinha. De biquíni quando tá de biquíni, porque já aparece muita cena na cama aqui, tipo, E se pegando de porrada e você põe mais 2 horas nisso, 11 horas da noite, você liga no SBT e tem pegadinhas com peitos. Né? Sabe. Agora... É uma questão explícita em todos os lugares que não tem por que querer censurar isso em game. Pois é. É a velha história de que os games, eles têm que ser reconhecidos primeiro como forma de mídia, né? Além de ser, antes de ser um brinquedo, antes de ser alguma coisa pra criança, ele é uma forma de mídia, uma forma de expressão e, acima de tudo, uma forma de arte, né, cara? E a arte não pode ser censurada de forma alguma. Pois é, exatamente. E outra coisa, cara, esse projeto, o senador lançou, ele propôs em 2006. E agora tá tendo esse bafafá todo porque a Comissão de Educação do Senado aprovou o projeto. Só que isso daí nunca, mas eu falo nunca, que pode passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Que é assim, essa comissão vai avaliar o quê? Se tiver qualquer coisa ali que contraria a Constituição, esse projeto não pode ir pra frente. E, cara, como... Ele é todo, né, inconstitucional. Ele fala que, eu tô defendendo a igualdade que tá prevista. Nos princípios constitucionais, né? É, um princípio constitucional, fundamental, que barará, biriri, é igualdade. Ou seja, ele quer defender um princípio constitucional... Mas, e os outros que se fodam, sabe? Censura mesmo, censura, foda-se a Constituição, artigo 5º, inciso 9º, foda-se. O projeto de lei pretende coibir a fabricação, divulgação, importação, distribuição, comercialização e guarda em depósito. Então se você estiver em casa, problema. Dos jogos de videogame que ofendam os costumes, as tradições dos povos, seus cultos, credos, religiões e símbolos. Portanto, busca-se proteger o princípio da igualdade, para muitos o maior dos princípios constitucionais. Tipo assim, né? Já que para muitos é, para os outros que não é, então se foda os outros. Né? Aqui. Ó, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Tá, observado o disposto na Constituição, tipo, que não ofenda a moral e os bons costumes. Tudo ofende a moral e os bons costumes, mas é liberdade artística, tá falando aqui. Se você tiver liberdade artística, você pode fazer o que você quiser. Só se ele estivesse falando, por favor, vire nazista no jogo, aí tá errado, lógico, mas... Porra! Sei lá, sabe? Tipo, por mais que tipo, o jogo... Sei lá, se você não for um jogo que tá diretamente tentando mudar o seu comportamento e nada mais que isso, aí tudo bem, acho que pode até ser, mas... Sei lá, um jogo que você é um nazista e vai matar judeus, cara. Tipo, sabe, tem filme sobre isso. Ah, e pra isso tem classificação etária, né, cara? Tipo, os pais deveriam, pelo menos em tese, deveriam ser regulares. Esse é o limite constitucional. Desde que seja tudo regulado e que não seja oferecido pra, tipo, criança, um público que não vai saber distinguir, discernir o que é certo ou errado, não tem problema nenhum. Tipo assim, se tem música, sei lá, rap, sobre como é ser um criminoso e sobre a vida dia a dia de criminoso e... E de quantas bundas você comeu na última noite, sei lá. Exatamente, sabe? Tipo, por que que isso está sendo completamente a favor de todos os costumes, tradições, cultos, credos, religiões, símbolos? Não, sabe? Não. Como que o Creu, Velocidade 5, whatever, vai ser de acordo com os bons costumes, a moral dos bons costumes, sabe? O grande problema é que no Brasil as leis não funcionam, né? Por exemplo, isso que eu tava falando da faixa etária, nos Estados Unidos, se você... Eu fui comprar Dead Space lá, eu tava sem meu passaporte, eles simplesmente não me venderam na hora, sabe? Tipo, se tinha a faixa etária e o cara pede, você pode ter cabelo branco e sei lá, tá com o pé na cova, eles não vendem se você não mostrar a identidade pra eles. E assim, cara, se no Brasil funcionasse... A diferença é que no Brasil, até assim, esse lance da faixa etária é até bem mais simplório, né, digamos, do que lá, né? Lá tem todo um sistema pra isso e tudo. Então deveria se preocupar em melhorar esse sistema. Não é a lei absurda. O que, sinceramente, cara, o que que ia sobrar? Vocês conseguem pensar em algum jogo que ia sobrar? Acho que, sei lá, My Little Pony. My Little Pony não, porque ofende crença, sei lá, cristã. Não, ofende os protetores animais, tá? Montando pônei. Tá? O cara que aprovou isso, né? Que é o Walter Pereira, ele provavelmente tem barba também, né, então não vou nele. ele diz o seguinte: alguns jogos têm passado de brincadeira de mau gosto, sendo um arsenal de propaganda e doutrinação contra determinadas culturas. Cara, né? Assim, propagandas de cultura, assim, acho que ele não foi no cinema, na verdade. Mas cara, é ridículo. Eles simplesmente não sabem o que eles estão falando. Esse senador, ao invés dele colocar, sei lá, uma proposta de melhorar a segurança pública, alguma coisa assim, não. Cara, isso serve muito, cara, pra jovem agora, que ano que vem tem eleição. Põe a mãozinha na consciência, cara. Põe a mãozinha na consciência e pesquisa, cara. Olha o que seu candidato já fez na vida, o que ele já propôs, cara. Será que não tem nada melhor que esse cara poderia propor pra melhorar, sei lá, Rondônia, cara? Eu imagino que Rondônia deve ter muito problema, muito mais urgente. Como qualquer lugar do Brasil, né, cara? Bom, mas é isso. Não votem no Valdir Raup, ou Hauk, e não votem no Walter Pereira também, ok. Então é isso aí, né? Postem aí o que vocês pensam, né, sobre esse projeto de lei, sobre... O que vocês pensam, né, sobre os jogos enquanto forma de mídia, enquanto arte, né, enquanto algo que deve ser tratado de maneira séria, como merece. Cara, não dá pra considerar um Braid como se não for uma forma de arte. Ah, não dá pra se considerar nenhum Mario, né, cara? Pois porra, é, cara. Né? Porra, desgrilo. Tá revolta. Enfim, Então é isso aí, né? O nosso Knowledge News fica por aqui essa semana. Fiquem agora com o nosso fantástico Gamer Dome. E até semana que vem. vamos para mais um Gamer Dome aqui no Download, The Clash of the Joystick Wielders. E... olha só, não temos o André aqui novamente. Aham, ele está na Land of the Burning Sun mais uma vez, né? Ele deu uma volta lá e não pôde voltar a tempo de fazer essa gravação, né? Então aqui estamos nós, né? Pois é, hoje estamos aqui. Eu apresentando, se vocês acham que a Nath tá pagando quebra-galho, olha só quem é que tá pagando quebra-galho. Cara, agora. Nath é tapa buraco agressivo, cara. Qualquer coisa que faltou, joga a Nath no meio, tá ligado? É, e quando você falta alguém pra apresentar, também chama o Diego, né? Então, só estamos aqui no Gamer Dome mais quebra-galho de todos os tempos. Galera, tudo improvisado aqui, né? Não conseguiu pessoas de outros blogs também, então conseguimos representantes quebra-galho pra lutarem entre si. Uh-huh. Hoje, com uma batalha entre dois grandes colaboradores do Download, pode dizer assim, né? Que vivem enviando desenhos aí de melhor qualidade pra gente. De um lado, nós temos o Diego dos Santos. E aí, galera? Beleza? Criador dos maiores desenhos do Download lá, que foi a Baleicão. Ah, é. A Baleicão. Ficou durante muito tempo no Download lá, quando o site tava caído, né? Tempos difíceis aqui. E do outro lado nós temos o Yuri, que é o nosso colaborador semanal, que desenha pra Level Zero. Muito bom. E aí, galera, beleza? E atualmente o Yuri também é fundador de uma quadrilha que rouba PlayStation 3 por aí. É verdade. É de pessoas, inclusive um cosplay do Adam Sandler, né? Mas... Eu não digo nada, Afonso Pena. Caraca, você é muito caliterna, velho. Mas conta aí, Yuri. Comprou então o PS3 pro lado negro da força, né? Ah, fomos todos nós, né? Armamos uma quadrilha. Começa a gente. Como é que era o nome da operação? PlayStation Negro? É. Não. A nome mais idiota de operação de todos os tempos, né, cara? Operação PlayStation Negro. Juntamos quatro pessoas no começo pra comprar, mas depois virou tão grande que a gente decidiu não pagar pelos consoles, simplesmente levar. Olha só que beleza, cara. Só que tudo indica, deu certo. Tá ali na sala esperando ser jogado. Tá certo aqui agora. Quero ver quando chegasse na feira, no programa da Atena lá, meu irmão. Vou botar sua cara lá no quadriculado, quero ver só. Eu sou mais rápido que o comandante Hamilton. Olha só que legal, né, cara? E vocês que compraram, todos os ouvintes do Download, foi isso mesmo? Ah, oi? quase todos. Nossa, teve uma galera ali que a gente não conhecia, mas de principal vale eu, o Fred, não o Fred que está aqui, o Fred Loman, o Tarantino e o Senin também do AnimeCast. Então tá, então vamos pro que interessa. Então, primeiramente, né, que a gente tem que fazer é o par ou ímpar, né? O que cada um quer? As damas primeiro. Olha só, começaram, cara. Obrigado, eu escolho o ímpar. Então acho que eu fico. Eu não gosto de você. Menos 10 pontos pro Yuri. Não, cara, eu não posso perder, eu não posso ser pior que o Cass. Então o Yuri pediu o ímpar. O Diego pediu o par. Isso. E o Yuri botou o 5, o Diego pediu o 7, logo deu. Ah. Deu par. Deu par, não preciso somar. Peraí, deu par, então o Diego ganhou. Dá aí o first attack do Diego. Começou bem. Começou bem. Todo mundo sabe que o par ou ímpar decide todo o jogo, né? Então... Pois é, esse é o problema. E eu sei que perdê-lo não é uma má coisa também, às vezes. Scores também. Então vamos para a primeira etapa, que é o Game Quiz. Fase 1. Game Quiz. A primeira fase é um quiz tradicional. Cada participante vai responder a 3 perguntas com dificuldade crescente sobre o mundo dos games. Além das 4 alternativas, os concorrentes poderão utilizar 2 itens. Chamar o Kratos, que cortará 2 perguntas incorretas, e o Warp Zone, que substituirá a pergunta atual por outra que poderá ser de igual, maior ou menor dificuldade. Diego dos Santos, primeira pergunta. Das mudanças ocorridas do DS Lite para o DSi, não inclui A. slot de SD, B. câmera, C. reprodução do formato AAC ou D. maior resolução? Eu acho... Cara, é legal que nenhuma dessas alternativas é, tipo assim, vital para sua existência, entendeu? Então, qualquer que seja a resposta, não precisava ter comprado eles. Elas não fazem diferença. Não. Acaba aí de carregar. Vai lá, Diego. Acho que eu fico com slot. Acho que falaram que tiraram. Eu lembro de ter lido em algum lugar que tiraram pra galera jogar jogo de Game Boy Advance. Acho que não rola mais pelo slot. Slot CD, então, você escolhe? É, o Vanessa. E a resposta está errada. Você leu errado. Ah, eu sabia. Na verdade, foi tirado o slot do GBA, o slot do SD. Ah, merda, eu confundi. Pode ver. Olha só. É, a resposta certa é que a maior resolução não é incluída no DSi, e sim incluída no DSi LL. What? Olha o Paroim para me ferrando aí, ó. Eu sabia essa. Que LL, cara. Caraca. É que é super extra large. Large. Então acabou de perder 10 pontos, né? Perder, subtrai. Perder não, deixa de ganhar. Menos 10, eu decidi isso agora. Porra, vai lá, próxima rodada. Lembrando que vocês têm direito ao Kratos e o Warp Zone, hein? Ah, é. Vocês sabem, né? Eu sei. Beleza. Estamos carecas de saber, então, com Kratos. Segunda pergunta. Qual das alternativas a seguir não é uma das diferenças do DualShock 3 em relação ao Successes original? Alternativa A, vibração. Alternativa B, peso. Alternativa C, cabo USB. Ou alternativa D, sensor de movimento? Eu comprei essa parada hoje, é o sensor de movimento. Tem no Successes e tem no DualShock também. Ele tá lendo no manual, hein? Não tô lendo o manual. Usando de artifícios não ortodoxos, como todo bom mafioso, o Yuri está certo, ó. Olha aí, aê, não sou aê. Toma essa, já saiu da maldição do caso, né? Diego. 10 pontos de ouro, então. Olha só. Não tá. Quando a gente acerta a primeira, dá vontade de gabaritar tudo, mas daqui a pouco cai. Ah, cai no minuto. Mas aí, Fred, como é que tá a pontuação, então? Então, o Yuri fez 10 pontos agora, né? O Diego tá com menos 10, como a gente tinha decidido antes. Okay. Caraca, com uma pergunta estou 20 pontos à frente. É, ó, pode ser que a gente volte atrás nessa decisão de deixar seus pontos negativos. Mas vamos ver mais pra frente, né? Vou deixar rolando ainda. Próxima pergunta pro Diego. Diego... O que os games Rayman, Beyond Good and Evil e Peter Jackson's King Kong têm em comum? Letra A, o designer. Letra B, o compositor. Letra C, uma fase secreta. Ou letra D, o gênero do jogo? Tempo. Caraca, não, nem tem ideia. Manda faltinha aí, rapaz. Manda o Warp Zone. Pergunta extra, então, pro Diego. Diego, qual é o verdadeiro nome da personagem que usa magia de gelo em Chrono Trigger? Letra A, Line. Letra B, Nuka. Letra C, Nadia. Ou letra D, Marley? Tempo. De gelo? Caralho, já esqueci o Chrono Trigger, cara. Vou tomar tanta porrada depois disso. Do Fernando. É. Eu sei. Nadia. Escolhe. Nadia. Pede os universitários. Sei lá, cara, esqueci. Vamos tapar buraco. Vou chutar na Marley. Na Marley? E a resposta está incorreta. Eu posso responder? Pode responder, Nadia. É a Nadia, o verdadeiro nome da Marley. Olha aí. Olha só. Tem aquela história da capa dele tá incorreta, não tem? Porque a que solta magia de gelo, na verdade, tá soltando de fogo na capa. Tá errada a capa mesmo, mas isso era pegadinha, porque o nome fictício que a Marley te dá no começo do jogo é Marley, né? E o verdadeiro nome dela é Nadia, ela tá foragida do reino dela, entendeu? Ah, verdade. Olha aí. E como a Nath não pode pontuar pro Diego, o Diego não faz ponto. Não faz ponto, sério. De novo, olha acho a maldição essa regra, do caso. Acho que essa regra tem que ser revista aí. Acho que a Nath pode pontuar. Ele tá superando a maldição do caso. Até onde eu me lembro, ele tá com menos 10. É verdade, cara. Temos um possível... Temos um possível buraco negro aqui, né, no Gamer Dome. Então tá, vai lá, Nath. Faz a próxima pergunta. Yuri. The Truth e Frank Tempany são personagens de que game? A. Buddy. B. Uncharted. C. Saints Row. Ou D. GTA San Andreas? Warp Zone, na cara. Então, pergunta extra pro Yuri. O game de PC mais vendido de todos os tempos é A. Half-Life. B. StarCraft. C. The Sims. Ou D. World of Warcraft? Mais vendido de todos os tempos. Poxa, eu vou chutar no Half-Life. Half-Life, porque por mais que eu erre, eu não chutei no The Sims. Half-Life? Por mais que eu erre, eu não chutei no The Sims. A questão responde, Nath. A resposta está errada! errada! De todos os tempos, é The Sims. Caraca, não, eu errei com orgulho. Errei com orgulho. Quem que você errou com orgulho, cara? Eu considero essa perguntada que The Sims não é jogo. Simulador é realidade alternativa. Se eu não estivesse ganhando de 10 a menos 10, eu pediria pra rever essa pergunta. Cara, Fred, atualiza o placar aí, Fred. Bom, os dois não mostraram nenhum conhecimento brilhante em nenhuma área, né, abordada pelo download, então os dois fizeram 0 pontos na segunda rodada, né? Continuou com o nosso placar anterior de 10 aos inconcebíveis menos 10 do Diego, né, cara? Dá um ponto direito pro Diego. Tá, beleza. Diego tá reclamando muito, então tá. 0 pra ele, então. Ó, 10 pontos de graça, cara. De graça, velho. Tá, vamos lá. Terceira rodada que vale 25 pontos agora, hein? Claro que vale, pô. Então, pergunta da terceira rodada para o Diego. Diego, o ano é 2142 e você é Conroy Behart, um agente federal da galáxia em busca de suas memórias para salvar o mundo. Qual o nome do jogo? Caraca, isso é alternativa difícil. Alternativa A, Out of This World. Alternativa B, Wing Commander. Alternativa C, Flashback. Alternativa D, Time Commando. Essa é difícil, cara. Putz. Vou chutar, porque eu acho que foi o único jogo que eu joguei desse. Tipo, isso tá feio e errado. Vou estar no Time Commando. Bom, resposta tá errada mesmo, sabe? Tipo, não tem esperança de que você tenha feito alguma coisa legal nessa rodada, você não fez. E você pontuou 0 pontos nessa rodada, Diego. O Fred é mal, né, cara? Por acaso a pegadinha era com Flashback? Exatamente, Flashback. O jogo é Flashback. O jogo, hora que eu não vejo a menor diferença pra Out of This World, sabe? Sempre quando eu penso em um, eu penso no outro também, entendeu? É a pessoa da mesma criadora, na verdade, né? Sim, é aquele mesmo estilo, sabe? Sim, e só esse. É um jogo vetorial. Muito legal, cara. Ah, é aquele jogo do mal que o André jogou. Na verdade, é um jogo do mesmo criador do Out of This World. Ouvir o programa é tão mais fácil, cara. Quando você tá aqui, as perguntas podem... É, do lado de fora a gente sempre sabe a resposta, né? Certo tudo, mano. É assim mesmo. A realidade é cruel. Última pergunta aí agora dessa rodada do Game Quiz, né? Pro Yuri. Yuri... O nome de 4 dos sábios sages de Zelda, Ocarina of Time, são nomes de... Letra A, deuses da mitologia nórdica. Letra B, Village Zelda 2, Adventure of Link. Letra C, aldeões de A Link to the Past. Ou letra D, animais de Link's Awakening. Nossa, você tá de sacanagem, cara. Você pegou a única parte do melhor jogo do mundo que eu não sei, cara. Nossa. Lembrando que vocês têm o Kratos. O Kratos eu vou guardar pra próxima rodada. Eu sou um ouvinte do Call of Duty. Vou chutar a opção B. Village Zelda 2, Adventure of Link? Não, opção A. Opção A? Deus da mitologia nórdica? Não, opção C. Dá pra escolher uma? Escolhe uma, Yuri. A próxima que você falar tá valendo. Qual que é? Tá bom, C. C. Aldeões de A Link to the Past. Isso mesmo. Ok, a resposta está incorreta, cara. Ela é letra B, cara. Adventure of Link. É o seu primeiro chute, né, cara? Era como tem uma mágica da edição, vocês podem cortar tudo que eu falei. Não, na verdade, não. Leva isso pra sua vida, cara. Se você tem que chutar alguma coisa, você não pode voltar atrás jamais, velho. Você tem que chutar rasgando, sabe? E é aquilo. É, você tem que usar a convicção. Mas, o único nome de cidade que não virou Sage foi o Mido, que ele é o líder dos Kokiris, e uma outra cidade escondida, que eu não lembro o nome agora, que eles imaginam que seja o verdadeiro nome da Caipora Gaibora lá. E aí, então, terminamos a primeira etapa aqui do Gamerdome. Fred, o placar? Bom, o placar não é nem um pouco animador. O Yuri, pelo menos, saiu, né, da maldição do Cass, né, estourou aí com 10 pontos, chutados, né, com muito sangue. Tentou chutar mais uma vez, mas deu errado, né. O que eu acertei porque eu sabia. Olhando o manual. E o Diego tá com 0 pontos aí, né? A gente até deu 10 pontos aí pra ele não ficar negativo, né? Tá com zero. Então vamos pra segunda fase do Gamerdome. Fase 2. Qual é o Chitã? Na segunda fase, os participantes terão que descobrir de que game é a música tocada durante o tempo escolhido por eles. 3 segundos valendo 50 pontos, 5 segundos valendo 30 e 10 segundos valendo 20. Se mesmo assim não souber, não se desespere. Caso ainda não tenha chamado o Kratos, você pode pedir uma dica. E se nem isso ajudar, poderá ouvir o dobro do tempo pedido, valendo a metade dos pontos. Então vamos lá, Diego. 3, 5 ou 10 segundos? Pedir 5 segundos, ficar na meiuca aí. 5 segundos? É. Então, Diego, valendo 30 pontos, qual é o chiptune? Cara, essa música é muito legal. Não, eu adoro essa música. Cara, vou usar o Kratos aí, cara. Usar o Kratos? Ok. Vou. Dica. Ah. Dica. Fase com temática de fazenda, onde toupeiras pulam no chão. Ah. Eu vou chutar que é o Super Mario World. Ah, cara, toupeiro eu lembro do Super Mario World, cara. Que elas vinham pulando. Agora eu não lembro de fase de fazenda. Esse é o seu chute? Cara, vai isso mesmo. Super Mario World. Super Mario World? É. E a resposta está incorreta. Incorreta. Parou em por me ferrando, eu sabia. Essa. Qual, então pode falar aí, Yuri. O Mario Kart 64. Ah, olha só. Olha só. Sabe qual é a fase? Olha para o ímpar aí, né, rapaz? É. Sabe olha qual isso. É a fase? Sabe qual é a pista? Puta, é aquela pista Long... Não, Long Ranch é do Zelda. Eu não lembro o nome da pista agora. É a Mumu Farm. Mumu Farm, é, cara. Ah, não sei qual é. Eu não lembrava muito de jeito nenhum. Sabia que era Mario, cara. Agora, qual desde que era? Olha só. É igual, pega... E o Yuri acabou de ganhar 10 pontos de moral em cima do Diego, ainda por cima. Olha só, o Diego como apresentador tá dando mais 10 pontos pro Yuri, eu vou anexar aqui. 10 pontos de moral, olha, depois, a gente, depois moral. A gente monta o placar geral e o placar de moral. Beleza. Só pra aumentar minha baixa estima, né? Mas a ideia é essa, cara. Menos 10 pontos. Menos 10 pontos pro Diego, porque não existe baixa estima, é baixa autoestima, tá legal? Menos 10 aqui, menos 10 de novo. Ele não entendeu a piada, né? Puta que pariu. Nossa, coitado do Diego. O que o Diego te fez, Fred? Desculpa, cara, mas esse é meu trabalho. É, esse é o trabalho do Fred, Nath. O Fred, o trabalho do Fred é deixa as pessoas bem tristes. É pior tristes. A vida dos participantes, cara. É só não, isso. Mas ele faço. Tá tchau, o Yuri feliz, sabe? Não, mas o Yuri vai ter a vez dele também, fica tranquilo. Então tá, então, Yuri, 3, 5 ou 10 segundos? 5. 5 segundos, ok. Valendo 30 pontos, Yuri, qual é o chiptune? Ah, vai tomar no cu. Ah, caraca, eu sei, mas não lembro o nome. O maldito para o ímpar. Essa eu sabia. Sabe, olha só, eu cara. Sei até, eu sei até qual deles. Olha só, o Diego, se o Yuri errar, consegue recuperar os pontos de moral dele. Vamos ver. De moral, olha só. Eu quero a dica. Dica. Tema de um popular personagem com mais de 10 jogos lançados. Nossa, quem deu essa dica, cara? Como assim? É, só o Disney que deve ter mais de 10 jogos lançados. Só pra pensar. Eu não tenho mãe, cara. É tão fácil. Eu conheço em algum lugar, eu preciso lembrar. Era o Sonic, não tem 10 anos. Tá acabando o tempo. Não, eu vou chutar no Sonic, mas eu sei que tá errado. Sonic? Sonic. E a resposta está incorreta também. Incorreta. Diego quer tentar dizer qual é Diego o tema? Diego quer tentar recuperar a sua moral. Pro 64. Qual? O tema do Kirby em Super Smash Bros. 64. Olha só. Esse é o tema do Kirby. Olha só, cara. Recuperou. Esse jogo eu joguei muito, cara. Tá uma mosquinha ficando na cabeça. Maldito para o ímpar, cara. Maldito para o ímpar. Tá vendo? Podemos começar de novo? Não. É reset, não? Já é tarde, já era. Caramba. Bom, Fred? Bom, seja por causa do Paroímpar ou não, né, os nossos dois integrantes aí zeraram a nossa rodada musical, né, infelizmente, o que faz com que até agora na partida só tenha tido 10 pontos. Se a gente for um pouco mais legal somando pontos de moral aí, tem mais alguns, né, tipo 10 do Yuri, eu nem lembro mais por quê, 10 do Diego, né, que recuperou de novo, voltou pro zero, né. Peraí, não, zero já estava. Não, é isso, não, não, eu ganhei 10 pontos você tava no zero, eu tinha tirado 10 pontos seus. Diego mandou colocar de novo, você voltou pro zero. Você falou aquela da baixa estima, eu tirei 10 a você de novo, e agora... Mas você aquela é piada, cara, aquela é piada. Você não quis assistir o Rock and Roll, não, o cara fala isso não. Olha só. Tá bom, então, vamos lá. Lembrando, pessoal, não sigam a matemática do Fred, tá? Tá 10 a 0 pro Yuri. De um jeito ou de outro, eu tô ganhando. Olha só, por enquanto, cara. Por enquanto. Ô, Diego, você quer dizer alguma coisa pro Yuri? Yuri quer dizer alguma coisa pro Diego nesse momento? Get serious! Boa. Ok, então vamos pra terceira fase. Fase 3. Quem é esse Pokémon? Nessa fase, os combatentes vão ter que descobrir o personagem oculto através das dicas. Eles começam com 50 pontos, uma dica grátis e mais 4 dicas à disposição. Cada dica revelada reduz 10 pontos do score final e garante a possibilidade de chutar um nome para tentar adivinhar, sem punições caso a resposta seja incorreta. Vamos lá então, Diego, você quer personagem, personalidade ou lugar? Quero personagem. Personagem. Personagem. Dica inicial. Sou uma criança. Link. e está errado. Está errado, mas foi um bom chute. Só a primeira criança que você pensa. Aliás, eu gostei do Get Serious também. Se o Diego pode dar 10 pontos de moral, eu também posso, cara. Então, recuperou seu moral aí. Empatou em moral com o Yuri. Ok. É. Da minha franquia de 3 jogos, apenas um veio para o Ocidente. Aí lá vem, cara. É a porra do cara de personagem japonês. Cadê 3 jogos e um só? Eu chutaria alguma coisa. Criança. Ah, não, vai pra próxima, você não tem a menor ideia. Ok, ficha 2. Possui poderes psíquicos. Acho que essa complicou mais ainda. Que nada, cara. Criança, essa é uma criança que tem poderes psíquicos? Quantas crianças têm poderes psíquicos? Tem pare. Cara, tem a menor ideia, vai, próximo. Ok, terceira ficha. Gosto de beisebol. Pô, aí deve ser um japonês maldito, cara. Ou para o Inter aí. Olha, deve ser um jogo que você gosta, né? Yuri acha que sabe já? Eu acho que sim. Olha só. Para o Inter aí fazer a diferença mais uma vez. Próxima ficha, você vai chutar. 10 pontos apenas. Próxima ficha. Quarta ficha. Lutei ao lado dos meus amigos contra uma invasão alienígena. Beisebol poder? Puta que pariu, cara. Ah, sei lá. Ash Ketchum. Não tem ideia. Nunca se sabe, né? Vai que ele tem poderes psíquicos aí no Pokémon, não sei da. Ash Ketchum é seu chute, então? É o chute aí pra acabar. E a resposta está errada. O personagem é o Ness. Puta que pariu, eu sabia. Né? Olha só. Ah, velho, esse parou ímpar tá de sacanagem. Alguém dá reset. Quem é? Não ouvi? O Ness. É o Ness, aquele menino esquisito de camisa listrada e boné que aparece nos Smash Bros. Né? Yuri, escolhe então entre personalidade ou lugar. Lugar. Lugar. Lugar. Lugar, então. Dica inicial. Sou uma base militar. Base militar. New Mombasa, do Halo. Não. Ficha 1, possuo caças estacionados. Caraca, será que é isso? O outro lá, vamos já ver, vamos ver, né? Por acaso não é o navio do Top Gun, não, né? Cara, tinha um jogo do Top Gun. Esse é o meu chute. Ok, não. Ficha 2, não tenho muitas regras sobre disciplina. Com caças estacionados não tem regra de disciplina? E é uma base militar. Se eles realmente não tivessem regras, os caças estariam um em cima do outro, não estacionados. Tava livre cara, pra galera usar. Sei, o porto... Ah, eu esqueci o nome da cidade, mas aquele porto do Final Fantasy XII. Ponto. Conta como resposta. Caraca, você viaja nu. Sei qual. Qual, mas não é ele, não. Nu, velho. Como você lembrou daquilo? Cara, se você considerar aquilo como caças... É, foi... Nossa, caraca, o Yuri interpretou agressivamente agora, velho. Mais 10 pontos de moral pra ele por isso, cara. Mas não é, cara. Não é isso. Cara, entendeu? Seu primeiro Gamer Dome, a gente tem 2 placares. Um placar de moral e um placar geral. Ah, mas tem que ser, os caras não acertam nada, cara. O Gamer Dome com o score mais baixo da história, né, cara? Não, a próxima vez vai vocês dois contra o Fred, saca? Quero ver quem ganha. Ficha 3, possui caixas quebráveis. Caixas quebráveis? Aham. Uhum. O lugar do Metal Gear Solid 1, logo no começo, quando o Snake sobe o elevador. Peraí, você tá... Ah, não, não. Ficha 4, última ficha. Meus caças não são as únicas coisas capazes de romper a barreira do som. É uma fase da F-Zero. Bom, infelizmente não é essa a resposta. Diego, você saberia me dizer qual é a resposta? Cara, depois dessa resposta do cara falando que quebra a barreira do som, ficou muito mais claro que era o cenário do Gailo, do vai ter olha dois. Só, o cara sabia disso. Caraca, olha isso. E tem pessoas lá muito loucas, né? Torcendo com um caça atrás. Verdade. Não, e tem pessoas, sabe, lutando até o nocaute no meio do aeroporto, sabe? Acho que o lance que eu peguei foi das caixas quebráveis, assim. O cara tava passando algum jogo de, tipo, beat'em up que vinha, não vinha na cabeça. Falou, caixa quebrável. Caraca, você não é do Guilherme. Isso é a prova de que realmente o Paroímpa faz toda a diferença, cara, tá vendo? Toda a diferença. Isso é a maldição do Paroímpa. Então, placar, Fred? Bom, é, Diego... É, não mudou muita coisa, né? Deixa eu ver se você perguntou. É, ninguém pontuou nada, né? Até agora. Tipo, o Yuri pontuou os 10 pontos iniciais, então tá 10 a 0 pro Yuri ainda. Moralmente, como estão as coisas? A moral que conta, rapaz. Moral que conta, né? Vamos ver a moral no final aí. Então, vamos pra última fase que é o Paint Combat. Fase 4. Paint Combat. Na última fase, testaremos a criatividade de nossos participantes num duelo de paint. Eles terão 1 minuto e meio para fazer um desenho com o mouse sobre o tema escolhido. Não sabe desenhar? Não se preocupe, a capacidade de fazer algo que represente o jogo, mesmo que toscamente, e o fator bizarro, contam bem mais que a técnica. Ao final, nosso painel de jurados avaliará a melhor obra de arte. O tema do Paint Combat é a colaboração da sua vida para o Nowloading. Tá valendo. Valendo. É, pois é. Que fiasco, hein? É, não. Claro, uhum. Mas é que tá, né? Os dois são desenhistas. Então, cara, ó, olha a concentração. Estão quietinhos, não tô falando nem nada. Né? Ah, calma, mas calma. Tô falando na batalha. Ó, oh, alguém conta né? Uma piada aí pra quebrar o clima. Conta aí, Pente. Eu sei mexer no Pente. Eu tentei contar essa piada uma vez, eu fui reprimido pelo Toru. Então vou tentar contar de novo. Como que o bebê foca cumprimenta a mãe foca? Não tenho ideia, Fred. Não tenho ideia? Foda foca. Ei, eu, foda foca. Ah, puta que pariu, Fred. Agora eu entendo. Essa é boa, cara, pode falar, cara. Essa é muito boa. 15 segundos. Acabou o tempo. Podem fechar e acabou, mandar agora. Acabou, mexe. Vocês têm 15 segundos pra mandar aqui pra mandar. Gente. Não entendi muito bem de um dos dois, mas vamos guardar a explicação agora, né, dos nossos desenhistas. Então, Diego, pode começar com sua explicação? Vamos lá, então. É, sua explicação. Então, é que, como vocês disseram, a minha contribuição pro Nowload foi em forma de desenho, né? Cada semana eu ia lá, fazia um desenho ou vários, pra colocar no baúzinho lá de tesouros do Nowload, e tem um abicão ali agradecendo, mandando um LOL pros meus desenhos. E eu estou feliz caminhando saltitante com 3 desenhos à mão. Olha só, que legal. Descreva cada desenho que está na bom, sua mão. Bom, tem um ali do abicão, tá fazendo. O outro era pra ser um faroeste, uma coisa, algum jogo, sei lá. Não. Caraca. Aqui não é um chapéu mexicano? É, não, essa versão é um chapéu de cowboy. Ah, e eu tentei fazer aquilo onde é a fechadura é uma flor? É uma fechadura. Que é um baú, tem que ter uma fechadura. Mas agora é uma flor. Ô Diego, me explica como você faz pra tirar a mão do seu braço, desmembrar assim, pra segurar seu desenhinho? Não, uma das minhas mãos tá aparecendo, a outra está escondida atrás da folheada de desenho. Sinceramente, eu não consigo chegar. Ok, ele tentou explicar o desenho dele. Vamos agora pra explicação, né, do Yuri. Diego, eu nem vi do Yuri ainda. Salvar aqui. Explicação do Yuri agora, né, sobre o respectivo desenho dele. Bom, posso começar? Pode. Yuri, explica então. Bom, todos vocês são integrantes do site Download, Diego. Grande fã, vocês conhecem o Level Zero, minha contribuição semanal para o Nowload. Ah, tá, sim. Personagens super carismáticos, nem um pouco vesgos e com muito cabelo na cabeça, alguns deles. Incluindo o papo que vocês mandaram, eu desenhei que ele me perdoe, porque eu sei que ele vai me encher o saco. Eu desenhei o Toru ali no canto. Totalmente na capa. O Toru está na capa do Batman. Você não viu o corpo. Você apenas viu o que o Toru quer que você veja. A energia do Toru é tanta que ela emana esses raios verdes de alegria, né? Olha só. Caraca, cara, esse raio verde. Eu tenho certeza, cara. Já tava aí no desenho quando ele começou, aí ele desesperou e não apagou, sabe? E começou a fazer em cima mesmo. Depois ele desesperou. É verdade, tem um raio verde que é grande e outro pequenininho. Eu tava tentando apagar tudo. Ah, é que quanto mais próximo do Toru, maior o raio. Me explica por que aquela criança tem um fio de cabelo só assim na cabeça dela. Ah, sabe, né, como é o estresse do dia a dia, essa exposição a tanta radioatividade que a gente tem de computadores, celulares, uma hora o cabelo vai caindo, né? E quem é esse cara? Olha só, Fred, eu assumo que você não acessa o Nowload em toda sexta. Não, eu leio as tiras sim, mas eu quero mais explicações. E por que ele tem um cinto de utilidade? Oh, o Toru emprestou pra ele, pô. A tia tem mais uma coisa. Esse é o Léo, só que com cabelo, um fio de cabelo só, é isso? Ah, ele é uma pessoa muito estressada. Não. O que que são os cabelos depois do Diego sobre o tema? Ué, é verdade. E são pro Nowloading. Toda sexta-feira o Nowloading. Mas essa é a colaboração da sua vida pro Nowloading? Por enquanto, o Toru é o Toru soltando raio verde como contribuição à sua vida pro Nowload. Totalmente, o Toru me autorizou a fazer isso aqui. Depois vocês podem perguntar pra ele. Não esperem que eu esteja junto. Mas eu falei, Toru, posso te doar para o Nowload? Ele falou, cara, numa boa. Eu só espero ele saber disso, hein. Ah, cara, eu tô esperando algum malandro bater na minha porta daqui a pouco. E só dá um tiro, sem falar nada. Só vai te dar um telefone, só. Bom, então vamos lá, né, pra nosso júri, né? Eu vou começar então dando voto aqui, porque agora que eu tô comandando, eu não vou ficar por último, porque ficar por último é uma merda. É um saco. E como eu sou visita, eu vou ficar em segundo lugar, porque o Fred é toma de aí, casa. Fred. E oh, e Raios Verdes também, em homenagem à Mancha Verde aí, puxando um pouco. Ah, olha que puxa olha saco. Olha só. Tipo, lembrou disso agora, sabe? E o laranja ali é, sei lá, o Pablo, o Rick, sabe? É o Pablo. Só que o Pablo não tá aqui, não adianta puxar o saco dele. Mas então, eu vou dar o meu primeiro voto, então, que vai ficar com um dos desenhos, né? Não digo. Sério? Porque, sério. E o meu voto vai para o Diego dos Santos. Porque eu acho que ele cumpriu melhor o desenho dele quando eu disse a contribuição da vida dele pro download, ele lá botou lá o abicão lá no canto. Ele tanto desenhou tão bem o abicão no lado direito lá, quanto até no próprio mini desenho dele também tem o abicão, cara. Eu não sei como o cara desenhou dois abicão tão rápido em um minuto e meio. Verdade. Iguais, quase. Olha só, aquilo é a cabeça do abicão, eu achava que aquilo era a mão dele. Por isso que a Nath tá perguntando como é que ele voa. Ah, é. Minha mão tá voando aí, pode crer. Pois é. É que eu tô com um mãozinho assim de meio Turma da Mônica, sei lá. Sem Zelda Wind Waker aí. Eu achei muito bom o desenho dele e bom a criatividade dele também, né? Então acho que vou ficar com ele mesmo. Muito obrigado. O meu Nath? Voto. Os dois desenhos estão muito bons, mas. Vocês sabem, né, que Toru, esse cara simpático, legal, bonito, colaborador do Downloading. E tantas cores desse desenho, ele me cativou. Eu vou ficar com o desenho do Yuri. Olha só, o Toru, ele cativa o coração das pessoas, Toru, seja onde cara. Estiver. Que é mesmo quando ele é o Batman, né? Mesmo quando ele o está Yuri na capa apostou do no carisma do Toru pra vencer. Apostei totalmente no carisma do Toru. Olha só. O Toru tá muito, muito bonitão nesse desenho. Eu só não sei o que o Toru tem a ver com a contribuição do vocês sempre dizem que se a gente incluir coisas que vocês estão falando, entra no jogo. Eu também achei essa mancha laranja no cabelo do personagem muito, muito fashion. São cruzes. Nossa. Piada. Isso não vai pro Yuri. Olha vamos lá, só. Fred, então, decide aí. Bota lá, Fred. Você viu o Gamer Dome dando pontos de moral pra um lado e pontos. Cara, tirando exatamente. Pontos de moral do outro. Meu ponto é o seguinte, cara. Eu cheguei no veredito aqui, depois de vários Gamers Domes gravados e tal. E, Fred, cara. Lembrando que você tá na gangue do PS3, cara. Eu tenho o nome de todo mundo aqui. Olha só as ameaças já acontecendo, né? Olha só. É uma ameaça, tem incentivo. Vamos ser sinceros, nenhum dos dois fez grandes coisas. Não, calma. Nenhum dos dois fez grandes coisas nos momentos de quiz, né? Tipo, foi zero até falar que chega, sabe? Foi rasgação de zero o tempo todo aqui, né? Até chegar ao patinho com o Paint Combat, né? E o Paroímpa, mais uma vez, né? Fez o que ele fez, né? Tipo, o cara sempre sabia quando não era a vez dele. Mas, cara, uma coisa que me chamou muita atenção foi a batalha espiritual do Diego, cara, que... Sabe, constantemente perdi e ganhava pontos por, sabe, dar vacilo e tentar recuperar. Por Atena! E olha só, em termos de pontos morais, eu posso dizer que o Diego tem 10 pontos positivos, cara, apesar de que infelizmente ele tem 0, né, nos outros quesitos. Olha só! Que ele ficou com 20 negativo e ganhou 30 pontos, cara, então ele tem 10 pontos e acho que é homenagem à insistência moral e espiritual dele, em homenagem ao Abicão. Eu voto no desenho dele, cara. Caraca! A moral é o poder aqui, rapaz. Eu pensei que o Diego tinha dito no metade do cast, ponto de moral não valia. Não, rapaz, você ouviu errado, assim. Não, mas é o meu julgamento subjetivo, rapaz. Cara. Você traiu o Toru, ô Fred. Você traiu o Toru, Fred. Não, eu quero ver o Toru. Eu traí o Toru. O que ele vai fazer com o Yuri? Dá uma mensagem pra ele agora. O Toru, o Fred te odeia. Aí, não, aí, Fred, você pega o desenho do Yuri e mostra lá a representação dele. desenho. Vou mostrar também, ele vai ver. Não, e ou isso, ou eu traí o Abicão também, cara. Olha só. Imagina se eu traísse o Abicão, sabe? Verdade, é verdade. Esse nosso símbolo representa todo o download, né, cara, e tudo mais. Né, não vou trair ele tão facilmente assim, né, cara? Então, Fred, com quanto ficou o placar? Pela primeira vez nessa partida, e ganhando finalmente pontos de verdade, que não são pontos de moral, né? O Diego conseguiu ganhar. Não, cara. O Diego conseguiu ganhar. O espírito Daigo tava aqui do meu lado, cara. É, olha só, cara, espírito Daigo, ele conseguiu ganhar pontos, ele conseguiu virar a jogada, né, vencer o Paint Combat e sair com a vitória pra casa, por 60 pontos dele contra 10 pontos do Yuri. E de quebra ele ainda saiu da maldição do Kaz, né, cara, que tava por um drizzle também. Olha, eu pensei no Kaz. Ô Diego, olha, mais um vacilo que você dá, viu? E esse voto é pro Yuri, meu filho. Você mandou muito cara, bem, tá? É, peraí, eu quero uma recontagem desses pontos de moral aí. Ô Yuri, eu não fico chateado, cara, até porque lembre-se que no início do cast você falou: não, não tô triste, não tô bem, não sei o quê. Comprei o PS3 hoje. Fred, espero em contato dos meus amigos da Polícia Federal aí. Devido aos planos. Beleza. Ó, eu acho que essa próxima sexta merece uma level 0 em cima do Fred. Ó. É, eu tô sentindo que vai vir alguma coisa aí, né, contra mim, pra level 0. Envolvendo pontos de moral. Materializar o Fred com pontos de moral e vou matá-lo. Com muito sangue. Muito sangue. Mas tá é isso ótimo. Aí, então. Diego é o nosso ganhador dessa semana, né? Uhum. Muito obrigado pela participação de vocês dois aí. Continue enviando desenhos pro downloading. Sempre que possível. Cara, se não enviar, eu sou bronca. Você já é funcionário, rapaz. Mas é isso aí, então. Ficamos aqui por essa semana e até semana que vem. Adeus, sai. Não mais, nada mais. Não tem, não vai mais. Odeio o ponto de moral. Não tem, não é uma dúvida, tava colada. Tem sim, pô, o Fernando não tá aqui. Não, mas não tem ninguém vendo, seu louco.